esgoto. Depois que o elefante me meteu a trompa, o túnel do amor virou um esgoto. Depois que o elefante me meteu a trompa, me esmagou no chão e me reduziu a uma carcaça. Bidimensional. O chafariz do inferno. Eu fui uma pista de dança. Para a mais pesada das criaturas. Silenciosamente, e fez um estrago. Olha a tromba.